Autorizada final, desça para 2000, ajuste no 095, informe estabilizado. O perfil da ponte descendo para 2000 está autorizado, reportar estabilizado, voo 1601. 2. Confirmando voo 1856, correto? Ah, se confirma 1856, mudou o número agora, desculpa, 1856. Ciente, o número 2 no setor, na minha escuta, aguardando, já temos a Embraer da Azul finalizando no 01, ok? Ok, aguardando. 3567, chama agora Recife na frequência 128, décima 8. 288, 3567. Jet 6720, completa final, chama a torre 18612, até o meu pouso. Estabilizou, 18,6, bom. Pronto para o pushback de acionamento. Empate 3 autorizado, reporta táxi, trip 5415. Você vai reportar o táxi 5415. Sol Azul, avião 45 para o táxi, 73 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Azul 9145, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, com ajuste no 05, bom gol. Tente táxi via Índia e Alfa, ponto de espera torre 118 meia 1015, o Azul 9145. Escuta? Prossiga. Totalmente pronto para início do push back acionamento? Totalmente. Sim, te coordeno com a equipe de solo após a, o Embraer da Azul livrar do setor autorizado, reporta, tá? Reportará. O... 1273, na escuta? Muito boa noite, voo no 273. Voo no 273, boa noite, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette aguardando para ingresso. Ok, táxi lento via Alfa, vai aguardar antes do ingresso, voo no 273. Alô, Salvador, uma boa noite, é o voo no 567. Voo no 567, boa noite, formação em curso a Tango, Brasília 360, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5460 no transponder. 360 aprovado para Brasília, decolando da pista 10 com curva direita forte na saída Arbor, transição Elefa, interceptando a pêndulo 17, conforme a rota do plano de voo. 120, decimal 8 é o controle, Salvador 5460 é o nosso transponder, é o 1567. Correto, no portão 4, chama para um suspeito acionamento, gol no 567. Chamará, grata, no 567. No 5, pronto para o táxi com 63 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, eu tenho Porto Seguro. Peso 4145. E vem alinhar e manter o azul no azul. Pode prosseguir parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. E vai o número 2, seguir a aeronave da Gol, rádio principal, Alfa Índia, torre 118 decimal meia dúzia, o trip 5415. É 720, solo 57, direita 121, direita 121. 273. Afirmativo, mantenha a posição antes do ataque 610, posições destino a 01, ok? Vai aguardar apenas as duas aeronaves do táxi. A gente vai aguardar, 273. Salve, Salvador, cordial, boa noite, objeto 6720, de pronto, escuta. Objeto 6720, boa noite, táxi via Alfa, e mantenha a posição antes do ataque 610, aguardando para ingresso. Alfa, mantendemos antes da Juliette, 6720. 325, boa. Para o táxi com 126 de POB, alternado é Salvador, e 3 horas e 9. 1856, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18,6, 12, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 18,6, 1015. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Bono 273, após a passagem do ATR da Trip, ingresso Juliette, posição 01. Né? Pode. Batalha da Trip, ingresso Juliette para 01, Bono 273, obrigado. Juliette 6720, após o Boeing da Gol à sua frente ingressar, prossegue Juliette 10 ao portão. E após o ingresso do Gol na Juliette, prossegue via Juliette, bate o portão 10, mensalizado. Salvador, Oxané, 6259, ciente da Tango, autorização Guarulhos. Oxané 6259, boa noite, formação Tango, Guarulhos 360, copia? Afirma, prossiga. 9145-1600-340. Olá, Tiago, 9145, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado Leda. Boa noite, contato radar, sobe 340, azul 945 e direto Leda. Oi, Salvador, boa noite, chegou 1601, bem amiga para o externo, baixou para voo, estabilizou. Meus alunos, livre o pouso, pista 10, Ventura 60, grau 5 nós. 1-60 com 5 nós, o pouso está autorizado na cabeceira 1-0 para o gol 1-60-01. Pronto, suspeccionamento, chama 6259. Chamará 545, está na escuta? Está vendo? Na escuta, 545. Que sua condição de avançar um pouquinho só aí para deixar a táxi livre para a Google tá entrando aí? Ok, já está avançando, 545. Okay, obrigado. Lateiro Gol, 856. 310 Gol no 856, ali, mantém. Solo aos 04, viva direita, o meu novo solo. Frente direita, o meu novo solo, gol. Boa noite, táxi via Alfa, reportando sua táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando sua Juliette, gol mesmo. Colégio da 1-0, gol 9-5-6. Salvador, boa noite, o 3894, passe nível 180 para 150, a 11 milhas de Pavoque. Boa noite para 3894, identifique, vou na pro de ITAP, desça para 2000 pés com ajuste no 095. ITAP, para 2000 pés no 095, 3894. Isabelema, tem o trip 545. 9145, chame Recife, na frequência 1251 e alternado no 3325. Botão 251, como 3325, passou 9145, boa noite. Boa noite. Contou, boa noite, voo 1856, cruza 1300, na PUCA. Gol 856, contato radar, ficou para o nível 390. Deve atenção 390, gol 1856. Zero 1, ingresso Juliette, posição 03. Gente, via Juliette para o 03, gol mesmo 01. Artigo livre decolar, vem o turno 40 graus, meu amigo, né? Livre decolar, 54, pro 15. Tá livre, é o número 1 na aproximação, 3294. Beleza, sim. Atendo 5, decola 07, controle 208. Controle 208, 5415. Tipo, Tango Echo Zulu November, foi confirmado o transporte de inferno? Então vai pousar na 190 ou 197? Ok, Echo Zulu November, foi direto à rotatória, deixa para 1.500 pés, o ajuste 190, 195. Olho 5415 decolado. 35415, contato radar, chegou para o nível 140, dá presente direto ao coral. E para 140, dá presente direto ao coral, 5415. Boa noite, 76720. 76720, boa noite, formação em curso a Tango, Galeão 360, copia? Tango 360, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5444 no transponder. 360 conforme, decolada 10, curva direita da El, Leda. Controle 1208, transponder 4444. Correto, portão 10, chama pronto. Deficionamento, Webjet 6720. Portão 10, confirma, obrigado. Acionamento, Oxené 61-6259, portão 9. 6259 no 09, autorizado, reporta, tá? Reporta. Chame Recife, frequência 12685 e alternado 12545. 12685-1245, obrigado, boa. Boa. Boa noite, voo no meio 01, na ponte, com autorização para o Galeão. Uno 601, informação Tango, Galeão, nível 360. Cola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Tesulu. 10, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decima 8 e aciona 5454 no transponder. Frente autorizado o gol no 601 para o Galeão no 360. Cola da cabeceira 10 com curva direita, saída da El, Leda. E após o print, por intercepta Zulu 10. Controle Salvador, 208, aciona 5454. Gol no 601. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 601. Portão, gol 601. Salvador, boa noite, eu estou 3603, autorizado no 0, chegada a Mari, informação Tango. Boa noite, estou 3603, acione a identificação, chegada a Mari, isso é para 3.000 pés, o ajuste no 05, seu número 3 na aproximação, vai seguir transporte do inferno. Objetivo 3.000 pés, 1.005, número 3 na aproximação, está 3603. Confirma a sua indicada? 175. Você tem gostado de manter 175 até mais próximo de Salvador? Afirmativo. 7, informe para redução. Para 3603, reduza para 259. 3609, não, 3603. Taxa Xanera, 6143, temos 104 a bordo, pela via de 4h40 alternando o galeão. Xanera 6259, taxa via Pátio Indial, pode ser ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. 86-1015, obrigado, até já, tira a volta pra cá. 194, chame a torre 18 decimal meia, até o meu posto. 118 decimal meia, até amanhã, 7294. Disponível para a equipe de solo após a passagem da Airbus da Avianca, retaguarda autorizada para o espectro momento, reporta táxi. Após a Airbus da Avianca, 3897. Zero, no baixar e travado visual, pistão 10. Sim, está autorizado, pouso 3894. Pista 10, vento 150 graus, 8 mais. Autorizado pouso na pista 10, 3894. Para o Gol 1, 567, pushback, acionamento, posição 4. 567, totalmente pronto no 04? Afirmativo, senhora. Sente, autorizado, reporta táxi. Autorizado, pushback, acionamento, tomará para o táxi do Gol 1, 567. Salvador, boa noite, esse é o passarelo 2231, cliente da Tango. Boa noite, passarelo 2231, identifique, chegada AMAN, vou na Pro Diamante, desça para o 050. AMAN 050, obrigado, passarelo. Salvador, boa noite, o ICNN 259, ponte espera, visual com o colega na curta. Boa, tio, após a passagem do tráfego, estou autorizado, né, meu filho? E após o colega ali, mantém 10-6259. Gol 1940. Boa noite, formação em curso uniforme. Guarulhos 360, copia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5476 no transponto. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, então voa Leda, depois Bridge para interceptar a pesura no meio, 208-5476. Correto, portão 62, chama pronto para o espectacionamento, gol do 940. Informa. Decolagem 62-59, vento 1-0-0-0-8-9.